Esta semana temos uma entrevista imperdível para os nossos ouvintes. Eles são os Dujotas. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será a mãe da criança que já recebeu uma grande herança? Nascidos em Setúbal no ano de 2009 e no ativo há 2 anos e meio, os Dujotas espalham alegria, não só com as músicas gravadas em estúdio, mas com as atuações ao vivo nas diversas danceterias, sobretudo da zona sul de Portugal. Os Dujotas são um grupo que, no próximo ano, integrarão o terceiro elemento. É um dos motivos para ficar bem à escuta desta entrevista que vai para o ar na próxima sexta-feira, dia 18 de novembro, a partir das 6 da tarde, em mais uma edição do Tempo de Antena. Esta é mais uma das entrevistas a não perder. Entrevista com Dujotas, sexta-feira, dia 18 de novembro, a partir das 18 horas, no Tempo de Antena. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Prepare-se para entrar agora num momento de paz. R.E.M. traz-lhe agora as melhores músicas, mais calmas, mais relaxantes. Enfim, o melhor para o seu início de noite. R.E.M.

Thank you.